Cordeiro exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Sempre reinar, terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado. Para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo. Alegria poder estar nesta grande festa, e a festa promete, porque o grande homenageado está aqui entre nós, e o seu nome é Jesus. Eu queria que você o aplaudisse junto comigo agora nesse momento. A ele a honra, a glória, aleluia.